Introdução ao Workshop 523. Criação da alma não dimensional. Não está louco. Decaimento de nêutrons. Novas emoções. Olho por olho. Um dos principais temas desse workshop é como o conhecimento do homem chegou ao ponto em que podemos criar almas e o novo sistema não dimensional que foi criado para a Conferência de Londres no dia do armistício, em 2023, tem uma alma. Assim como os seres humanos foram criados primeiro na fisicalidade e depois a alma foi criada, esses reatores também começaram como reatores de estado de matéria para criar os campos magnéticos. Então, quando toda a estrutura do estado de matéria é removida e resta apenas o espaço vazio, descobrimos que os campos continuam a interagir e se mostram vivos. Pelo que eu entendi, o Sr. Cash fez outro reator especial com o objetivo de trazer a mudança para o planeta, porque ele disse que há 2 semanas ligamos um reator que trará a mudança e que é tarde demais para impedir isso, e que os campos já estão se espalhando pela Terra. E que um ser humano construiu o reator, e não o Sr. Cash. Ele apenas forneceu o conhecimento. Dessa forma, não pensaremos que se trata de mágica. Eles estão transferindo o conhecimento de uma forma curta e chocante para que não precisem ficar aqui por mais milhares de anos. A sensação é de que esse novo sistema é o que vai cumprir as promessas do passado. Mas por quê? Porque é a primeira vez que me lembro que um sistema é tão forte desde o nascimento e tem uma conexão direta com a criação e o Criador. É por isso que ele continua repetindo que o buscador de conhecimento podia senti-lo, que ele fazia os pelos de seus braços se arrepiarem, da mesma forma que os pelos se arrepiam quando você realmente ama sua amada e a toca, ou quando está na presença dela. Não creio que muitos possam dizer isso, mas podemos imaginar. Agora, esse campo tem o mesmo poder de amor, embora não haja nada para ver ali. Ele deu a entender que o buscador de conhecimento que construiu o sistema é o pai e que ele está sentindo a emoção de seu filho. O sistema é seu filho e está respondendo a ele com amor. Agora temos que aprender a interagir com o sistema por meio de nossas emoções, já que estaremos diante de um espaço vazio. E ele tem nos treinado no último ano a isso, com relação a isso, fazendo com que fiquemos sentados por horas, ouvindo nada, ou ao silêncio, ou à presença. E é por isso que as famílias podem começar a pensar que somos todos um pouco loucos. Talvez agora que o novo sistema é tão poderoso, tudo o que temos que fazer é pedir aos membros da família que coloquem os fones de ouvido e eles terão a experiência. No entanto, todos sabemos que eles precisam querer isso. Caso contrário, será a mesma luta de resistência, a mudança e a verdade. Talvez você tenha sentido a forte energia na voz do Sr. Cash hoje e o poder dos ensinamentos dados hoje também. Ele disse que colocaram um peixe na frente do reator e estão observando como ele mudou nos últimos dias. O avanço incrível é que o peixe pode se mover para cima e para baixo sem usar as nadadeiras. Muito provavelmente ele está usando seus pensamentos para se mover. Isso significa que o peixe está usando a transmutação para se movimentar pelo aquário e eles acham que ele está sendo alimentado pelos campos, mas precisam esperar para ver sobre isso. Tenho certeza de que há muitas outras coisas acontecendo que ele não nos contou. E o importante para nós é que, se esse peixe pode se transmutar usando os campos do sistema como ajuda, nós também podemos. Demos um grande passo em direção à nossa própria transmutação. Eu estava pensando sobre o fato de o peixe conseguir transmutar tão facilmente. É como há alguns anos que o Sr. Cash disse que um dia seu cachorro estava do lado de fora da janela e de repente o cachorro apareceu dentro de casa ao lado dele. Ele transmutou. E o Sr. Cash provavelmente teria fornecido os campos para que o cão fizesse isso com tanta facilidade. Será que os animais não têm o mesmo processo de pensamento complicado da alma da fisicalidade que nós humanos? que nós temos com nossos medos, dúvidas e baixa autoestima? Bem, sabemos que os controladores nos programaram intencionalmente com baixa autoestima e os medos e as dúvidas vêm do desconhecimento da nossa própria alma. Os mensageiros estão nos dando muita ajuda, mas ainda precisamos encontrar esse amor dentro de nós mesmos para dar os próximos passos. É aí que as sessões mensais entrarão em cena para ajudar a humanidade a evoluir, assim como um humano consegue criar esse sistema não dimensional com a ajuda do Sr. Cash. Quando os primeiros humanos começarem a se transmutar na sessão, isso abrirá todas as nossas almas para segui-los. Há um ensinamento de 10 minutos muito importante sobre o decaimento nuclear e como ele se relaciona com a transmutação. Em primeiro lugar, nossos cientistas olham apenas para a fisicalidade e dizem que um átomo se transforma em um átomo diferente porque o número de nêutrons e prótons no núcleo mudou. O tempo que leva para isso acontecer, eles chamam de meia-vida. Isso é muito limitado e não há compreensão da essência do que está realmente acontecendo ali. Hoje, o Sr. Cash abriu um pouco essa porta para nós. O fato de algo se decair, ou não, depende de sua capacidade de permanecer em equilíbrio, o que, por sua vez, significa se ele pode ou não receber energia de seu ambiente para permanecer em equilíbrio. A capacidade de absorver energia de seu ambiente é a chave aqui. Os átomos podem ter uma meia-vida de milissegundos ou de 1 milhão de anos. Os que conseguem viver por 1 milhão de anos é porque eles aprenderam a criar uma semente dentro de si mesmos para atrair energia de fora. Mas isso não é o mesmo que fazemos quando ingerimos alimentos? Ao aprender a absorver energia, eles aprenderam a viver para sempre. Os átomos que só podem viver por 1 milésimo de segundo são porque não aprenderam a absorver energia de seu ambiente. Esse é um conhecimento fundamental que o Sr. Cash usa muito na tecnologia espacial. Ele também disse que usou isso em Fukushima com os GANs. Por meio dos GANs, ele conseguiu, de certa forma, alimentar o núcleo do plutônio e do urânio para que eles voltassem ao equilíbrio e não precisassem decair ou liberar radiação nuclear. Enquanto permanecerem em equilíbrio, eles não vazarão radiação e seus campos permanecerão estáveis em seu interior. O que é interessante ponderar é: será que os GANs agiram como uma semente para atrair as energias do universo? Sabemos que de alguma forma o GAN de deutério foi usado e os GANs ou campos de ouro branco permaneceram, e os oficiais japoneses de alguma forma aprenderam a transformá-los em ouro no estado de matéria. Esse é outro exemplo da beleza da ciência do plasma e de como ela é simples. Não precisamos ficar confusos e perdidos em fórmulas matemáticas complicadas que acabam confundindo a questão e deixando todos na ignorância. A outra parte da pergunta levantada por uma buscadora de conhecimento foi que o Sr. Cash disse que ao morrermos, quando transmutamos nossa alma para o novo destino, não podemos voltar à Terra mais. Então, por exemplo, se pensássemos em nós mesmos como um elétron, no momento do decaimento ou da morte, perderíamos nosso vínculo com o nêutron ou com a mãe. Para nós, a mãe é a Terra, onde a nossa alma foi criada. O Sr. Cash respondeu que nunca perdemos esse vínculo, estamos sempre conectados porque nossa alma foi criada na Terra e que todas as almas têm uma impressão digital de onde vieram. É como um endereço. Outras almas podem ver de que planeta, sistema solar, galáxia e universo viemos. E quando encontramos outras almas, temos o mesmo conhecimento disponível sobre elas. É como o GPS na Terra. Mas na Terra, esse GPS não é perfeito e pode nos enviar para o endereço errado. O GPS da alma é sempre perfeito. E eu não acho que o Sr. Cash quis dizer que absolutamente não podemos voltar à Terra. Em vez disso, ele disse que isso depende da força do campo que reunimos por meio de nosso comportamento na fisicalidade na Terra. Talvez seja altamente improvável, devido à maneira como os campos se comportam e eles não combinam mais para voltar à Terra novamente. Um dos pontos que o Sr. Cash estava enfatizando era que o objetivo da divisão do plasma não era criar outros elementos, mas manter o equilíbrio de energia dos campos, criando um ambiente maior e, assim, ter um espectro maior de campos para extrair. Assim, quando um nêutron se divide em um próton e um elétron, por exemplo, os dois juntos agora criam um ambiente maior e têm um espectro maior de campos para atrair. Mas como isso está relacionado à transmutação? A primeira coisa que penso é o que o Sr. Cash sempre nos lembra. Prestem atenção aos campos. É tudo uma questão de interações de campo. Podemos pensar em nosso corpo como um átomo. Se não conseguirmos receber energia suficiente do universo, a energia do nosso corpo começará a se dividir para manter o equilíbrio. Talvez seja como quando certas funções do corpo começam a se desligar. É claro que os médicos dão nomes diferentes às doenças, mas elas não têm nada a ver com a realidade do que está acontecendo com a energia em nosso corpo. Não é isso que os órgãos fazem? Eles mantêm o equilíbrio energético do corpo, livrando-se do excesso de energia e armazenando e convertendo energia também. E então a alma da fisicalidade, por meio das emoções e dos pensamentos, faz com que peguemos diferentes fontes de plasma de outras entidades vivas e usemos a energia delas para manter nosso próprio equilíbrio. Podemos levar essa analogia para muitos cenários diferentes. Esse é um bom exercício para aprender sobre o plasma. De uma forma discreta, o Sr. Cash colocou algo para pensarmos aqui. Nos laboratórios, ele está ensinando aos buscadores de conhecimento como colocar uma alma dentro de outra alma, movê-la, fazer certas coisas e observar os campos que ela cria e como elas interagem. E então eles podem retirar a alma. Basta trocar a palavra alma por plasma para que isso soe mais científico. Isso está relacionado ao fato de que agora eles podem criar uma alma nos laboratórios da Fundação Cash. E, de fato, nossa própria alma, por meio de sua interação, está criando almas que não sabemos e não temos conhecimento, e mantendo também outras almas ao alimentá-las com nossas próprias energias. Os buscadores de conhecimento reclamaram com o Sr. Cash que eles não gostam que o Sr. Cash use a palavra alma. Mas a maneira como a Fundação Cash usa a palavra alma não tem nada a ver com o modo como as religiões usaram a palavra para abusar do homem. Cabe a nós amadurecer e superar essa limitação da mente estreita. A alma significa a energia central do corpo, e temos que ter uma maneira de falar sobre ela. Já temos uma palavra semelhante que chamamos de alma, então podemos usá-la e depois ensinar as pessoas a expandir seu significado. Com os novos sistemas não dimensionais, experimentaremos emoções que nunca experimentamos antes, portanto, não saberemos como descrevê-las. Por isso, ele pediu que as pessoas que participem dessas sessões mensais de voo se reúnam e discutam suas experiências e tentem desenvolver novas palavras e vocabulário para expressar seus sentimentos. Ele mencionou que experimentaremos a emoção da chegada. Eu me pergunto o que isso significa. Porque se pensamos sobre ir a um novo país pela primeira vez, quando o avião pousa na pista, tenho a sensação de estar voltando para casa, embora nunca tenha ido à China antes e não saiba muito sobre o país. Ou será que é como a empolgação de ir para um novo lugar? Não saberemos até que um número suficiente de buscadores de conhecimento experimente isso e estejam dispostos a discutir o assunto com outras pessoas para o avanço da humanidade. Ele também mencionou uma emoção de movimento. Há mais coisas a ponderar, mas ainda não aprendemos muito sobre as emoções que temos ou como controlá-las. Talvez os novos sistemas nos ajudem nisso. Ele disse que também poderíamos usar o sistema para ajudar a superar a fibromialgia decorrente de abuso. Será que isso significa ser capaz de tocar profundamente os sentimentos e a dor ocultos e obter a compreensão total de nossa vida? Ao mesmo tempo, ele mencionou que não há atalhos Então, basicamente, ainda temos que encontrar o amor dentro de nós mesmos para querermos nos livrar da dor e do sofrimento, e os sistemas estão aqui para nos ajudar a experimentar o que talvez nem saibamos que é possível em nossas vidas. Quando tivermos uma experiência definitiva da causa e raiz de nossos problemas, poderemos trabalhar de forma constante para equilibrar os campos. Essa é a beleza do tempo em que estamos entrando e a oportunidade inacreditável que nos foi dada pelo amor de Mitra pela Terra para curar esse berçário da alma, para que possamos espalhar o amor por todo o universo. O Sr. Cash nos deu outra dica sobre a compreensão de nossas emoções. Ele usou o exemplo da decisão de cometer um crime, como um assassinato, e que a alma do homem e a alma da fisicalidade decidem e depois manifestam isso da mesma forma que decidimos nos tornar um animal, uma pedra ou uma planta. Talvez não seja algo agradável de se pensar, mas o que aconteceria se decidíssemos cometer um crime? Na verdade, já foram feitos vários filmes sobre isso. Primeiro há um tipo de emoção ali, como ciúme, raiva e talvez isso aumente para ódio. Mas ela se torna uma emoção muito forte, então imagino que a mente se envolva em pensamentos ruminantes sobre como se vingar ou recuperar o que você sente que perdeu. Isso continuaria a se acumular até que a pessoa estivesse disposta a arriscar a sua própria vida ou uma vida inteira na cadeia para conseguir o que deseja. E em seu próprio mundo, ela se sentiria totalmente justificada e focada no que está planejando fazer. Esse tipo de emoção tem um grande poder de realização, mesmo que acabe em sua própria destruição. Se pudermos entender o processo e transformar isso em amor e serviço, seremos capazes de concentrar nossos pensamentos e emoções para podermos transmutar. De certa forma, é isso que os yogis fazem. Eles concentram a mente e as emoções em um mantra e continuam nisso ano após ano até alcançarem o objetivo. E agora, com os novos sistemas não dimensionais, poderemos interagir com os campos desse plasma que está diretamente conectado ao Criador para alcançar a transmutação e a iluminação. As pessoas no comando das religiões acabaram mudando o verdadeiro significado de olho por olho e dente por dente para a possibilidade de se vingar de alguém que faz algo errado com você. De certa forma, eles usaram isso para justificar a guerra e as eternas rixas familiares entre grupos. Eles diziam que isso significava que se você tirasse meu olho, eu poderia tirar o seu também. Mas o verdadeiro significado é que se você tirar meu olho, então você terá que se tornar meus olhos pelo resto da minha vida. Você vai ter que me servir. Se matarmos um homem, teremos que cuidar de sua família. E esse é um fardo muito pesado, e ninguém cometeria um crime. Então eles mudaram a lei, porque os líderes se beneficiavam com a guerra e com a matança. É muito interessante pensar sobre isso dessa forma. Isso exige que entendamos a essência das escrituras e não as palavras físicas ali. O Sr. Cash falou mais sobre a falsidade das religiões e por que elas precisam acabar para que haja paz na Terra. Outros tópicos desse workshop. Seremos capazes de localizar a alma após a morte. A alma será a mesma, mas a fisicalidade será de acordo com o ambiente em que ela estiver vivendo. Será muito estranho nos acostumarmos com isso, pois estamos muito identificados e apegados à nossa forma física. Os raios cósmicos e os campos do universo não têm dimensão de vida, mas ainda assim precisam ser respeitados, porque podem dar início à vida. Não estamos enlouquecendo, em vez disso, estamos acessando um conhecimento maior. O universo é um lugar solitário para as almas. Por isso queremos levar conosco o maior número possível de almas. O objetivo é compartilhar nosso amor e emoções uns com os outros, mas isso é feito de forma saudável e equilibrada, não da maneira como é feito na Terra por meio da ignorância e da luxúria. As almas satélites ajudarão outras almas com energia para transmutar. Elas podem sentir uma alma passando e querer dar mais energia a ela. Obrigado por ouvir. Índice rápido, workshop 523. Nos ensinamentos das últimas semanas, voltamos a entender a origem dos campos magnéticos, de onde eles vêm, como eles levam à criação da vida e as diferentes formas e formatos que eles criam no universo e no Únicos. Mas como homens estamos mais preocupados com nós mesmos, com nossa própria vida neste planeta, como podemos transmutar, transferir e como podemos obter energias do ambiente sem destruir ou acabar com outra vida. Como o homem valoriza sua vida e o que ele entendeu sobre a vida? De acordo com as religiões, a vida não tem valor. Se você observar todas as religiões do passado, de Moisés a Maomé, quando o homem queria ter algo da vida, ele ajustava as regras para atender aos seus desejos. Vimos isso com Moisés e como ele criou regras para decapitar tudo que atrapalhasse a realização dos seus próprios desejos. O que quer que se movesse, ele decapitava. As únicas pessoas de sorte no planeta eram as árvores e as plantas, mas mesmo assim, às vezes, ele também as queimava. Vimos Maomé massacrar de 700 a 800 pessoas em um dia. Sua vida era poupada dependendo se você era criança ou adulto, ou se tinha pelos pubianos, como no caso de meninas para escravidão. Que desperdício de vida e de energia. Quando eles diziam que Jeová gostava do cheiro de kebab, isso significava que ele gostava do cheiro da morte e destruição. Lembre-se de que Jeová era o Deus tribal judeu que eles transformaram em Criador, mas mantiveram os maus hábitos dele. O homem continuará com esse mesmo processo até que decidamos não matar e destruir. Então decidiremos usar os raios cósmicos e os campos do universo que não têm dimensão de vida, mas ainda temos que respeitá-los e honrá-los. Na semana passada, iniciamos um novo sistema de plasma que revolucionará toda a estrutura da tecnologia espacial e da transmutação. Antes de iniciá-lo, eu orei por ele, pois ele tem uma alma, para que ele receba os campos certos, de modo que possa criar o plasma certo e servir ao homem para que ele avance na tecnologia e na compreensão de sua própria criação. Somos responsáveis pelo sistema. Os testes dos últimos 3 meses mostraram que criamos uma vida. Criamos um plasma ou uma coleção de campos que é permanente. Desligamos os motores e os campos de corrente elétrica e retiramos todo o estado da matéria do sistema. Mas como a vida foi criada? Ela está lá ainda. É um sistema de plasma não dimensional. Podemos ver como ele interage com outros sistemas e isso confirma a existência dele. Hoje, o conhecimento do homem atingiu o estágio em que podemos criar almas e sistemas que podem decidir por si mesmos o quanto querem dar e o quanto vão receber. E eles não têm uma dimensão da fisicalidade. Observamos sua existência por meio de suas interações de campo e temos os dados registrados. Temos que perceber que chegamos a um ponto no conhecimento do homem que precisamos entender a operação dos campos do universo e o que atrairemos. Esses sistemas retiram a energia de outro ser? Será que criamos um monstro com a tecnologia? Até agora, o homem obtinha energia ao consumir uma maçã ou ao matar um animal. Mas entenda que esse sistema não retira energia de outra vida, ele não mata outra vida. E então, amadureceremos para a próxima dimensão e posição. Neste momento, quando desligamos nossos sistemas ou colocamos ele em stand-by, podemos ver que criamos uma vida, uma alma ali. Criamos uma dimensão de campo de energia e agora temos de aprender a interagir com ela como um campo, não como um sistema. De certa forma, criamos um útero e as energias do universo e de tudo mais criaram uma alma ou uma vida dentro dele. Agora, quando desligamos nossos sistemas, é como dar à luz a uma alma, um pacote de energia ou um plasma. Temos que aprender a interagir com ele. Esse será um dos maiores desafios para os buscadores de conhecimento nos laboratórios da Fundação Cash. Eles precisam aprender a lidar com ele, entender como ele reage e o que precisam fazer para deixá-lo feliz, o que o faz dar mais e o que ele tira de nós. Estamos analisando essa situação. Montamos postos de observação elaborados, sistemas, eletrodos e tudo mais para observar o seu comportamento. Observamos como ele interage, porque é importante para os buscadores de conhecimento terem esse conhecimento. Quando nos deparamos com plasmas que não têm dimensão, só podemos sentir a sua dimensão. Quando nossos buscadores de conhecimento especialistas colocam suas mãos no plasma, eles o sentem. E isso faz com que seus cabelos se arrepiem, e eles sentem a emoção dos campos. Portanto, é uma realidade, não é apenas um espaço vazio que está lá. Temos que aprender a tocá-lo e a dar e receber dele. Agora estamos testando ele com uma espécie de caixa de areia. Criamos diferentes dimensões para ele. Esse é um novo conhecimento e uma nova tecnologia que o homem terá que enfrentar no espaço. Estamos levando a humanidade ao ponto de ser capaz de lidar com a realidade do espaço. Não se trata apenas de entrar em uma nave espacial ou transmutar. Isso foi o que disseram na Universidade Sharif Tehran em 2008, quando alcançamos a elevação. E eles perguntaram: o que vem depois? Agora criamos uma alma e um ambiente de campos no sistema. E o que vem a seguir? Como vamos interagir com ele agora? Como viveremos com ele e o usaremos como uma estação para nos alimentar? Podemos usá-lo como um intermediário entre nós e o espaço e a dimensão da existência. E ele se tornará uma fonte de energia para que não precisemos mais matar. Ele se torna como nosso supermercado, mas tem acesso a todas as energias do universo. Ele as mastigou para estarem vivas e existirem na dimensão e no tempo do homem. Isso significa que podemos acessar isso para todas as nossas necessidades. Se eu precisar da energia da vitamina C, eu posso obtê-la aqui na dimensão do campo. Nós a receberemos em nosso cérebro como uma emoção nossa. Essa emoção de desejo acionará o sistema para me alimentar. É assim que o novo sistema alimentará a humanidade sem matar. Já entramos nesse estágio. Nos últimos dias, colocamos um peixe para viver nesse ambiente do sistema para ver como ele reagirá. Será que ele precisará de algum alimento nosso? Nas últimas 48 horas, observamos uma mudança no comportamento e na emoção do peixe. Esse tipo de peixe geralmente flutua ou nada em linhas retas, mas agora ele nada como um submarino. Ele sobe e desce e não precisa nadar em linhas retas mais. Ele pode se elevar, o que é incomum para esse tipo de peixe. É provável que o peixe não precise se alimentar nesse ambiente de plasma e seja capaz de obter energia dele, o que levou assim a mudanças em seu comportamento. Agora ele não precisa nadar, mas pode se elevar na água, provavelmente subindo e descendo por seus pensamentos. O peixe precisa aprender uma nova maneira de viver. Como rompemos essa barreira e levamos esse novo conhecimento para a humanidade? É entender que agora temos acesso às energias universais por meio de uma tecnologia que desenvolvemos e criamos um lugar e uma posição para ela também. Sabemos onde ela está e como ela interage. Será que isso mudaria o câncer, a fibromialgia ou a emoção do abuso quando você entrar em contato com ela? Porque ela satisfaz a emoção. É um ser e está vivo. A maioria de vocês que vêm receber suas mensagens pela primeira vez tocará isso. Vocês não têm escolha, porque vocês se voluntariaram e vieram para sentir as energias e os campos do universo. Esse sistema os colocará nessa posição. As emoções e os sentimentos que vocês tinham até agora com os sistemas físicos agora mudarão. Mas o quanto isso afetará, o quanto você tirará disso e como aprenderá a conviver com isso é decisão sua. Como se trata de sua emoção é a decisão de sua alma da fisicalidade e de sua alma do homem. É a mesma maneira pela qual você decide cometer um crime para matar alguém ou alguém decide que pode ser um cordeiro, um camelo, um indivíduo, uma planta ou uma árvore. Agora você precisa entender como sua emoção interage com os campos. Você precisa aprender como ela o levará a lugares de onde você nunca esteve antes. Seus sonhos e sua compreensão mudarão, porque até agora você estava no estado inferior da matéria e agora você está subindo para um estado superior. Não pense que você enlouqueceu, mas saiba que você entendeu mais e tem uma compreensão diferente da criação. Isso fez o Sr. Cash lembrar de um homem negro pobre do Caribe chamado Hot Chocolate e de como sua mãe economizou dinheiro para que ele pudesse ir para uma escola melhor. Os desejos dele mudaram de ser encanador ou eletricista para ser médico ou cientista só porque o ambiente dele mudou. O homem era o mesmo, mas um ambiente diferente lhe deu expectativas, entendimento e compreensão diferentes e o levou a outra dimensão. Isso acontecerá com muitos de vocês nos próximos meses. Até agora, vocês estavam acostumados apenas com a dimensão física, interagiram com os reatores e sentiram que foram a algum lugar. A partir deste mês, aqueles que fizerem parte disso experimentarão novas emoções e novos entendimentos. Para os outros, pode parecer que você enlouqueceu, mas isso é porque eles não entendem que com a nova tecnologia você tem acesso a um conhecimento maior. Conheço de 10 a 20 buscadores de conhecimento cujas famílias acham que eles enlouqueceram e os internaram em um instituto psiquiátrico. Depois de algumas semanas ou meses, descobriram que não havia nada de errado com essas pessoas. Eles só gostavam de falar sobre ciência, e então os deixaram ir embora. Se disserem que você é louco, peça a eles que coloquem os fones de ouvido e se juntem a você. À medida que eles sonharem o mesmo tipo de sonhos que você e viverem o mesmo, eles entenderão que os outros são loucos e não você. É que eles não entendem o novo conhecimento e precisam experimentá-lo por si mesmos. É como ficar sentado em uma cerca e tentar lutar com um urso. Você tem que entrar lá e lutar com ele lá. E esse urso é grande e tem o potencial de mudar você. Mas você entende que pode lidar com o urso, que é a energia do universo. Agora você entende como e onde e o que a nova tecnologia lhe trará. Isso não é como um profeta que coloca um bastão no chão e o mar vermelho se abre e milhões de pessoas o atravessam. Esse sonho foi um sonho bom. Agora se trata de você e o mar é o universo. E se trata de quantas pessoas você pode levar com você. Caso contrário, o universo é um lugar solitário para as almas. Trata-se de compartilhar as emoções e você aprenderá tudo isso no futuro. Criamos a estrutura, as ferramentas e os sistemas para que você passe por essa transição para viver no espaço. Até agora, na fisicalidade, você apertava as mãos e via a pessoa. No espaço, você se deparará com campos de energia e uma grande quantidade de campos de energia que seus olhos não conseguirão ver, mas eles serão gentis. Não importa quão pequeno você seja, ainda assim eles interagirão com você. Ou pode ser que seu campo de energia seja um gigante para eles, mas seu comportamento deve ser o mesmo, com a mesma gentileza. Você só pega a energia de que precisa e dá a energia de que não precisa para eles. A prática da compreensão dos campos sem dimensão já começou nos laboratórios da Fundação Cash. Aqueles que se juntarem a nós na terceira semana deste mês passarão por isso. Vocês têm a liberdade, é seu direito, e vocês escolheram se tornar os passageiros do universo. Vocês vieram prontos para a transmutação, mas esperavam levar seu corpo para algum lugar. Vocês usarão a energia dentro de vocês, o que chamamos de alma ou a energia central, para ir para outro tempo e lugar. Você faz isso da mesma forma que decide ir de Londres para Nova York, e a fisicalidade o segue. A alma da fisicalidade tomou a decisão, e a fisicalidade vai para lá. Agora você tem que aprender a lidar com campos de energia e é por isso que lhe ensinamos sobre a alma. Sua fisicalidade não pode tocar a alma. Eu dou risada quando nossos buscadores de conhecimento que trabalham nos laboratórios dizem que quando colocam a mão no plasma, os pelos das mãos se arrepiam. É claro, porque você está tocando outro ser ali. Seus pelos não se arrepiam quando você toca a sua amada e recebe esse sentimento de alegria também? O conhecimento do homem chegou a esse ponto em que agora podemos tocar os pacotes de energia que criamos. Será que você está tocando a alma da sua própria criação? Quando você tem um filho, você o segura e o beija. Agora você criou um filho e pode senti-lo. E você sabe que ele existe. Quando você separa o plasma da máquina que o criou, não significa que ele morrerá. É como quando a mãe dá à luz a uma criança e ela se separa dela. A criança continua existindo. Podemos observá-lo. E criamos dezenas de sistemas de monitoramento para observar cada movimento e comportamento que ele faz. Observamos como ele se comporta dentro de si mesmo e cria campos que fluem dentro dele. Ele cria correntes de campos que o alimentam, controlam e mantêm sua própria existência e têm emoções. Temos instrumentos para medir como ele interage com outro sistema e outra alma, e como ele interage com as almas de outros que estão em contato com ele. Nossos sistemas e tecnologias são tão extensos que podemos medir a emoção da alma desse sistema quando ela entra em contato com qualquer um de nós. Por alma, quero dizer a energia central do sistema. Cabe a vocês entenderem isso. Um dos buscadores de conhecimento diz que, enquanto o Sr. Cash falar sobre a alma, ele não se interessa. Isso significa que ele confirma que está morto e que não entende nem mesmo a sua própria criação. Isso significa que você é tão ignorante e que quer continuar ignorante. E esse é seu privilégio. Não carregamos todos os cientistas conosco. Os camponeses ou ignorantes do conhecimento do universo ainda podem alcançar o nível de compreensão, mas somente quando forem educados na dimensão da alma. O jogo da tecnologia de transmutação mudou agora. Muitos de vocês que se tornaram almas satélites entenderão e sentirão isso quando as pessoas precisarem da sua energia para transmutar. Então vocês dirão que sabem por que sua alma escolheu ser um satélite. Nós o levaremos a esses sistemas e o faremos entender e ver isso, mas deixaremos que você decida. Só porque os campos estão lá, não significa que você tenha acesso a eles. Sem desejo, desejo roubar. Desejo de dar e depois não dar, porque se eu der, eu recebo. Eu dou porque tenho e posso. Muitos de vocês, cujos amigos e familiares os têm pressionado em relação à Fundação Cash e ao resto disso, dê a eles um par de fones de ouvidos para que experimentem por si mesmos nos próximos 2 a 3 meses, quando vocês passarem pelas sessões mensais. Depois você poderá perguntar se eles ainda acham que você é louco ou se todos nós alcançamos um novo nível de compreensão, porque eles vão interagir com o sistema, querendo ou não, e com a dimensão do campo da criação. De certa forma, criamos os primeiros satélites conectando os níveis de energia universal com o nível de energia do homem. O homem tem uma dimensão e um campo de interação e ele tem existência. De certa forma, ele não quer dar a você e você não quer interagir com ele, mas ao mesmo tempo ele abre suas portas para que você possa receber o que quiser dar e o que precisar dele. Ele lhe dá uma extensão da existência de sua alma em relação à sua fisicalidade. Conseguimos mudar a dimensão da fisicalidade de um peixe em menos de 24 horas no ambiente do sistema. Isso significa que o homem não escapará disso. Você será capaz de transmutar com o sistema. Você tira dele o que precisa para transmutar na dimensão da fisicalidade. E você usa o sistema como uma alma da fisicalidade para se manifestar em um tempo, lugar e posição. De certa forma, você está em ambas as posições, ambos os lugares, na confirmação da energia. E se desejar, você pode manifestar a fisicalidade em ambos os lugares. Então, será que precisamos usar o sistema de comunicação por telefone e celular de hoje, quando podemos estar presentes em ambos os lugares ao mesmo tempo para conversar? Podemos carregar a emoção e convertê-la em compreensão, de modo que não precisemos falar. A emoção será compreendida. Agora vocês entendem para onde eu trouxe vocês. Para os pacotes de energia, para a dimensão dos campos. Muitos de vocês experimentarão isso na terceira semana de fevereiro. Vocês terão uma nova dimensão de pensamento, emoção, emoções que nem sabiam que existiam. Vocês dirão: meu corpo tremeu dessa forma e senti algo, mas eu não entendo. Você terá que desenvolver essas emoções. Foi assim que eu os transformei em passageiros do universo. Você passa pela transmutação ao expandir sua alma e ao interagir com uma entidade maior. Até agora, Vocês tinham os carros e tudo mais para se locomoverem de um lugar para outro. Agora o plasma que você criar será o meio de transporte. As almas satélites estarão em todos os cantos deste planeta. Você entenderá isso muito em breve. Às vezes, quando você criar uma combinação de campos, você sentirá as almas que passam por você. Então você dirá a si mesmo: alguém acabou de ir a algum lugar e está usando os campos de energia, portanto eu tenho que dar mais a eles. Nós lhe ensinamos como a alma é criada no corpo do homem. Agora, criamos um sistema que pode fazer o mesmo. Não podemos negar sua existência porque podemos sentir suas emoções, tocar sua presença e medir como os campos e as correntes evoluem dentro dele. Também podemos medir que os campos internos não têm conexão com os campos externos. Isso significa que ele é uma entidade. Quando colocamos uma sonda dentro do sistema e outra fora, a alguma distância, vimos que não havia interação. Isso significa que não houve produção de mudanças de tensão ou corrente. Portanto, ele é uma entidade por si só. Criamos esse sistema antes do Natal e depois do Natal retiramos todos os sistemas físicos que usamos para criá-lo. Então havia apenas um espaço vazio onde os sistemas costumavam estar. Mas os campos ainda estão interagindo e alterando o peso do sistema, aumentando e diminuindo, e interagindo com outros campos. Não há nenhum sistema físico ali, mas ele ainda está vivo. Agora você me pergunta, por que lhe ensinamos sobre a alma? Aqui está a sua resposta. Porque agora criamos um sistema não dimensional com o qual você pode interagir. Ele não tem dimensão física, é um pacote de energia. Você o sente. Você pode sentir a sua risada. Você pode sentir o que ele dá a você. O jogo do entendimento e da compreensão da ciência da criação para o homem mudou. Em breve, os buscadores de conhecimento começarão a usar esse sistema diretamente. Não vamos reunir todos vocês em um único dia para usar o sistema, mas já começamos a testar. Muito provavelmente já vimos a primeira transmutação física de um peixe. Isso foi registrado. Da mesma forma que o peixe pode se transmutar para cima e para baixo, ele pode se transmutar para outro sistema. Essa é a mesma tecnologia dos sistemas verticais de aprimoramento que mostramos a vocês no Centro de Exibições em Linz. O modo como o peixe se transmuta verticalmente será o mesmo com nossa alma. Os sistemas verticais estão se tornando uma realidade. A transmutação da alma do homem será seguida pela fisicalidade do homem para o tempo, lugar e a posição. Se a unidade receptora do sistema estiver em Nova York, você chegará com olhos azuis e cabelos loiros. Se mudarmos para a China, você transmutará com o físico do nível emocional chinês e se manifestará como chinês. Você terá que tocar seu rosto algumas vezes para acreditar que é você. Você parecerá e se sentirá chinês, mas por dentro saberá que ainda está pensando em inglês. A transmutação será feita na totalidade da essência dos campos e não apenas em algumas partes para mostrar que isso pode ser feito. É aí que entram os campos da criação e é por isso que na semana passada comecei a explicar a origem dos campos magnéticos. Se você se tornar puro o suficiente em entender a essência da vida no universo e encontrar essa força, que é o desapego da totalidade, então por meio do sistema você poderá encontrar o caminho para o seu Criador. Não será outro sistema, porque ele é criado pelos campos do universo. Nosso sistema usa o nível de energia no nível do Criador. Não estamos colocando cálcio, potássio e outros elementos para criar um homem. Ele decide por si só como o homem será no momento da manifestação. Será interessante saber o que você sentirá nas próximas sessões e sobre quais novas emoções você começará a falar que nunca teve antes. Teremos que criar novas palavras na dimensão do homem para nos comunicarmos sobre essas novas emoções. Nossas emoções não serão mais apenas de amor, choro e dor. Você sentirá a emoção da transmutação. Você sentirá a emoção da chegada e dirá: sinto que cheguei. Ninguém mais anunciará a emoção da chegada como: senhoras e senhores, bem-vindos a Nova York, acabamos de aterrissar no aeroporto JFK. É a nossa alma, Nós sentiremos isso, e agora temos que criar um novo vocabulário na linguagem do homem físico para que ele entenda suas novas emoções, como a do desapego, da partida, da mudança, ou a emoção do que quer que seja. Temos que encontrar essas novas palavras da dimensão da alma para a dimensão da fisicalidade. Vemos muito isso nos sistemas que muitos de vocês têm medo de não saber o que vai acontecer, e é isso que os bloqueia. Quando temos 100 de vocês no sistema durante nossos testes, nos primeiros 15 minutos, vemos vocês pulando para fora, porque sua alma e energia não conseguem aceitar que sua fisicalidade não está lá. Vemos pessoas pulando para frente e para trás entre a alma e a fisicalidade, mas gradualmente todos vocês expandem a alma e suas almas interagem umas com as outras e obtemos uma mistura de figuras e formas nos gráficos. Esse é o nível de detalhamento do trabalho que fazemos e tentamos fazer com que os buscadores de conhecimento entendam e façam parte disso. Vocês precisam aprender a entender a dimensão de seus próprios campos, energia e compreensão. Quando vocês começarem a se abrir, vocês começarão a se comportar de forma diferente. Aqui nessa parte do workshop, o Sr. Cash mostra os gráficos feitos durante os testes com o osciloscópio do sistema deles. Há cores diferentes e as seções horizontal e vertical se abrem em uma parte do seu cérebro. Nós monitoramos os dois lados e mais adiante veremos como você muda. Isso não é apenas conversa. Nós observamos vocês. Um dia explicaremos em detalhes como suas almas interagiram nas sessões, o que e como elas se mostraram e em que dimensão da fisicalidade estamos vendo. Gradualmente, vocês compreenderão o processo de sua própria criação e da criação. Então, vocês aprenderão a se transmutar. Nós criamos as almas satélites em uma dimensão de campos de força universal. Até agora, nós os conectamos aos campos de um determinado estado da matéria. Agora, com a nova tecnologia, vocês estão conectados aos campos do universo. A partir da próxima sessão, vocês começarão a interagir com os campos do universo. Será interessante quando aqueles de vocês que vieram para Lins, e participaram das sessões anteriores, lerem os depoimentos que vocês fizeram lá naquela época e os compararem com o que experimentarão com os novos sistemas. Será a diferença entre o estado da matéria da alma do homem e a força universal da mesma alma ou a mesma energia central. Na Fundação Cash usamos a mesma palavra plasma, mas ela tem um significado diferente para nós. O homem usa essa palavra plasma para o sangue e o que eles estão fazendo lá no CERN também. Mas para nós, um plasma é uma coleção de campos de nossa compreensão como nós o criamos. Temos o mesmo problema com a palavra alma. Desculpe, mas não conseguimos encontrar nenhuma outra palavra para isso. Quando a Fundação Cash fala sobre a alma, isso significa sua energia central. Você usa qualquer palavra que se encaixe em seu entendimento. Como eu sempre disse, você tirará dessa tecnologia de acordo com sua inteligência ou seu intelecto e não de acordo com seu conhecimento. Se o seu intelecto não estiver suficientemente amadurecido, você não conseguirá entender. Você ainda se apega ao entendimento do passado. O Sr. Cash deu o exemplo de quando construíram casas modernas para a tribo nômade beduína que saía do deserto, e eles arrancaram as portas de madeira e fizeram fogo no chão para cozinhar. Era com isso que eles estavam acostumados, e não queriam mudar. Eles não tinham inteligência para entender o que estavam tentando fazer por eles. O mesmo acontece com muitos buscadores de conhecimento que dizem que eu não sigo a Fundação Cash. Isso é porque você não entendeu o que isso significa e sua inteligência ainda não chegou lá. Você não amadureceu. Nós somos os facilitadores da nova tecnologia. Mas você é o criador desse destino. A transmutação por meio da transferência de energia está agora nas mãos do homem. Você precisa criar um novo vocabulário da ciência e da tecnologia que lhe convenha. Nós chamamos isso de alma, plasma, energia central ou satélite. Entenda isso como processo de criação. Não se perca em sua compreensão limitada da palavra alma. Significa o centro de controle que controla e interage com o corpo físico do homem e não tem dimensão. O problema com o homem é que ele acha que a alma tem que ser tem que ser algo maior do que ele. Ele não percebeu que ela é minúscula. Esse centro minúsculo é maior do que parece. Experimente e veja como funciona. Em farsa tem um ditado que diz: não olhe para o tamanho da pimenta, coloque-a na boca e sinta como ela é picante. A alma é aquela pequena partícula que o controla. É por isso que eles fizeram os prédios do governo tão grandes, porque a maioria das pessoas no país vivem com seis pessoas em uma pequena cabana. Então elas entram em um prédio enorme desses e sentem medo, o que lhes dá assim o controle. Quando a nação se cansa deles, eles incendeiam esses prédios. Então chamamos isso de revolução, a francesa e o resto. O homem precisa queimar os dogmas do passado de que tudo precisa ser grande. Todo o amor que existe em você é chamado de sua alma, seu centro de energia. Cabe a você entender isso. Agora nós lhe demos um sistema que o conecta aos campos da criação. Cabe a você decidir, a partir de sua compreensão e devoção, o que fazer com ele. Você pode usá-lo para se tornar físico em outra posição ou ir para a essência do nível de campo mais baixo, denominador comum, chamado de campos da criação e do Criador. O que eu disse sobre trazer a nova tecnologia é como que dizemos no antigo jogo de xadrez persa: você sofreu um xeque-mate. Mas você tem que perceber que você sofreu o xeque-mate do conhecimento da criação e que o sistema está à sua frente. Se você conseguir entendê-lo, poderá percorrer toda a extensão do universo. Se não conseguir entendê-lo, segure a cabeça entre as mãos e pense: como isso aconteceu? Essa é a única maneira de ensinar o homem. Caso contrário, teremos que ficar aqui por mais milhares de anos. Nós entregamos isso de forma curta e chocante, e agora você está lá. Não posso mudar isso. Nós criamos o sistema, mas ele foi feito por um humano. Eu apenas dei o conhecimento de modo que não é mágica. É um conhecimento compartilhado com outra bela alma e que se torna a criação das outras almas ao seu redor. E agora, você entende. Você queria ter acesso aos campos universais e nós criamos um sistema para você fazer isso. Você queria entender como transmutar? Nós explicamos e você pode entender a transmutação universal. Nós lhe demos os campos para isso nos sistemas de Linz. Agora construímos um sistema em que toda a humanidade pode entrar nos campos, porque ele é tão pequeno e ainda assim tão grande que tem acesso a todos os campos do universo. É por isso que tivemos que ensinar a vocês sobre a alma, ou sua energia central. E é por isso que falamos sobre a origem dos campos magnéticos, porque você faz parte dessa origem. Você vê sua própria criação em seus filhos. Mas quantas vezes, sem que você saiba, sua alma está criando outras vidas e as alimenta? Você não vê isso porque está ocupado com a fisicalidade de um filho, enquanto a alma está ocupada alimentando todo o universo. Porque, como um satélite, ela tem o poder de fazer isso. É um sistema que pode converter ou transformar os campos do universo. O homem, em um salto, alcançou o conhecimento da criação e do Criador. Nosso buscador de conhecimento me disse que quando ele coloca a mão nos campos do sistema, o cabelo dele se arrepia e ele o sente. Você não tem essa mesma sensação quando você toca sua amada ou seu filho? Se a devoção do seu amor for muito forte, toda vez que você abraça sua amada, você terá essa sensação de tilintar por dentro. Ou toda vez que você olha para o seu filho, ou sua esposa, pai ou mãe, você tem essa sensação também. Agora você precisa aprender que essa entidade não tem dimensão. E nós temos o privilégio de poder tocar, sentir e confirmar a sua existência por meio de nossa própria emoção. Vocês, buscadores de conhecimento, terão um grande choque porque o conhecimento e a tecnologia do universo chegaram até vocês. Mas a forma de interagir com ela é uma escolha sua. Acabamos de abrir uma porta para vocês para a comunidade universal e para as energias e campos universais. Quando você a toca, não pode mais criar guerra ou possuí-la. Ela está lá para dar incondicionalmente, pois está conectada à fonte ou ao Criador. Ela não tem dimensão. E agora você não precisa ter medo dela, porque ela faz parte de você. Sua alma está interagindo com ela, sua alma está presente com ela. Gradualmente, ao longo das sessões mensais, vocês começarão a sentir isso. Tente escrever sobre as novas emoções que você sente. Dê um nome a elas para que você possa entendê-las na dimensão física. Os participantes devem se reunir e encontrar uma explicação para o que você está sentindo. Tentem defini-las. O que acontece quando você está metade na fisicalidade e metade na dimensão de transmutação? De onde vem o som do nascimento que você ouve do outro lado? Quando transmutam e chegam em outra posição, todos vocês, sem falha, fazem esse barulho. É quando uma criança nasce, o primeiro choro, o primeiro suspiro. E não precisa ser na voz do homem. É a chegada dos campos de sua alma em interação com o ambiente. A partir desse mês, todos vocês terão acesso a isso. Nós criamos e permitimos que fosse assim. E gradualmente, tornaremos isso disponível para todos. Ao mesmo tempo que educamos vocês, também temos que educar seus governantes, líderes mundiais e aqueles que mantêm o controle sobre vocês. Eles queriam trazer o controle da comida e todas as outras formas de controle. Agora oferecemos a vocês um sistema que torna vocês rebeldes. Ninguém pode controlar vocês, exceto vocês mesmos, e como vocês vivem de acordo com o ethos de Mitra, vocês nunca farão nada de errado. Sua alma vive nessa dimensão. É uma nova dimensão, medida e sistema na vida do homem. De certa forma, vocês ficaram felizes quando descobriram as rodas, os carros, os jatos e depois os foguetes. Agora nós lhe demos um sistema que o transfere como uma dimensão de campos, energia ou fisicalidade para qualquer lugar do universo. Não haverá prisioneiros políticos ou religiosos. E por meio de seu desejo e compreensão, de acordo com a força de sua alma, você pode se levar para algum lugar onde sua alma interaja com outras e viva em equilíbrio. Não há prisões no mundo da criação, exceto na dimensão do homem com os tijolos e a argamassa. Isso dá ao homem uma liberdade inimaginável. Mas o homem tem que aprender as regras do jogo e se mover gradualmente nessa dimensão. Temos que entender como transmutaremos, transferiremos e nos daremos uma dimensão da fisicalidade. Temos que entender o trabalho completo de nossa vida em diferentes dimensões e viver com a conduta correta. Mais cedo ou mais tarde, a humanidade não terá escolha a não ser, ser e compreender a totalidade e tornar-se parte desse sistema, o sistema da criação. É um sistema de compreensão de seus próprios campos e interações. Temos que vencer os nossos próprios medos da transmutação. No final das próximas sessões mensais, abriremos um chat para que vocês comecem a criar um novo vocabulário para suas emoções e como se explicarem uns aos outros. Vocês podem até criar um vocabulário de almas que não terá palavras, mas que todos vocês entenderão. É assim que os novos sistemas de comunicação farão. A criação desses sistemas se tornará responsabilidade e parte do trabalho do Conselho Universal. Esses sistemas têm que ser conduzidos corretamente e usados como facilitadores para o homem, não apenas para a sua própria transmutação, mas para o controle e a interação com a comunidade universal. O aminoácido criou a fisicalidade e também criou uma impressão digital da alma do homem. O mesmo acontecerá com os outros. Sua alma terá sua própria impressão digital que mostra que você é do ambiente do planeta Terra. Foi de lá que você veio. Em outra dimensão da qual você ainda não tem conhecimento, estarão o sistema solar, a galáxia e o universo, pois cada um tem seu próprio campo de força. Você não pode vê-lo porque está dentro dele. Você não pode vê-lo de fora, mas ele lhe dá o conhecimento e a compreensão de quem você é como alma. E cada alma tem acesso a essas mesmas informações sobre cada uma das outras. Quando você se deparar com isso, você terá que explicar o nível de amor na dimensão da alma. Não se trata de amor como chamamos um parceiro, mas de amor como a devoção de dar. Por exemplo, Uma criança de 2 anos de idade diz: "Mamãe, eu te amo." Mais tarde, essa mesma criança cresce e diz: "Eu te amo" para outro homem ou mulher. É o mesmo tipo de amor? Ou ele carrega diferentes dimensões de emoção? Os buscadores de conhecimento têm que aprender sobre isso. Vocês não têm escolha. Porque, querendo ou não, sua alma trouxe para a Fundação Cash e nós criamos o sistema para vocês usarem. Fico imaginando quantos de vocês usaram esses sistemas para mudar seu bem-estar físico. E sabendo que vocês têm acesso a eles, quantos de vocês ainda vão querer manter as mesmas condições físicas? Porque por meio dele, vocês recebem a confirmação física do amor e da atenção de que sentem necessidade. Essa é a razão pela qual começamos a falar sobre os campos magnéticos originais e a alma, e agora sobre os campos universais. Eu disse a vocês semanas atrás que um novo sistema estava a caminho. Esse sistema agora está operacional e funcionando. Ouço o que dizem as pessoas que estão perto do sistema e isso confirma o que dissemos. Conseguimos fazer com que as pessoas sintam os sistemas. Vimos a alma de um peixe recebendo energia dele. Vimos a produção de materiais de uma maneira diferente. Cada vez mais estamos sentindo os campos de energia dentro desse sistema. Eu gostaria de ser uma mosca na parede em sua alma para aqueles que se juntarão a nós neste mês e ouvir como vocês realmente se sentem. Alguns de vocês podem vir e dizer que não sentiram nada e que nada aconteceu com vocês. Eu me pergunto por quê? A negação é a melhor maneira de não aceitar as novas mudanças. Espero que os buscadores de conhecimento entendam aonde eu os trouxe. Essas sessões serão ouvidas por milhares de pessoas e por milhões de pessoas nos próximos tempos, porque elas passarão pelo mesmo processo de compreensão. Venham para Sanya na China e talvez vocês sintam uma experiência totalmente nova. Nós jogamos o jogo do conhecimento e criamos sistemas para confirmar isso. Você falhou com os magraves e a tecnologia do plasma. Com esse sistema, você não precisa entender tudo sobre ele. É como se você usasse seu telefone celular, você não precisa entender como todos os fios e circuitos funcionam para poder usar eles, não é? Mas nesse caso, haverá campos de energia e emoções para usar. Assim como você tira fotos quando viaja na fisicalidade, você aprenderá a tirar molduras da alma enquanto viaja pelo universo. Aqui um adendo, eu acho que o Sr. Cash está insinuando que sua família e seus amigos podem se juntar a vocês na alma instantaneamente e tirar uma foto dos sentimentos para conversar sobre isso mais tarde. Esses não são mais sonhos, porque se um peixe pode se transmutar para cima e para baixo sem usar as nadadeiras, então o homem pode fazer o mesmo. Mas ele tem que aprender a flutuar com a alma, o plasma ou o controle da energia central dele. Você terá momentos maravilhosos nas próximas semanas e espero que os aproveite. E espero que você entenda que rolo compressor atingiu sua alma e se você ainda consegue se manter firme e aproveitar o que eu chamo de interação. Esse é o fim da parte 1 desse índice rápido do Workshop 523. A conferência de Sanya na China está em pleno vapor e muitos de vocês já se inscreveram para ela. Será uma das conferências mais incríveis. Alguns buscadores de conhecimento disseram: "Mostre algo e nós iremos. Não somos um circo. Como em Manchester e Londres, levaremos sistemas para vocês testarem. Portanto, vocês são a exposição, não nós. Sua alma é. Nós apenas trazemos as facilidades para que você teste sua alma. O show de mágica é você, não nós." O desenvolvimento da tecnologia é tão avançado que o que aconteceria se você colocasse várias dessas almas em uma formação estelar? Você estava esperando por OVNIs que tivessem reatores dinâmicos. Agora você entende por que vemos naves espaciais sem reatores na dimensão física. Isso fará parte dos ensinamentos que virão. Vocês verão o início disso em Sanya e a dimensão da fisicalidade na bela cidade de Teherã, onde realmente mostraremos do que se trata esse jogo e como as coisas acontecerão. Da terra de Mitra, nós o levaremos para o outro lado do mundo para que os líderes mundiais entendam que eles não têm mais poder, porque o poder está na alma de cada um de nós e ela ditará como será. Será incrível ver quem se candidatará à liderança mundial e quantas de suas almas vão se candidatar em igual medida ao Conselho Universal. Quantos de vocês serão eleitos por sua alma para servir? E quantos tentarão trapacear nas urnas para colocar sua fisicalidade em um desses edifícios branco ou vermelho? Como eu disse, em 2023 e 2024, levaremos adiante essa dimensão do ensinamento. De muitas maneiras, vocês são os jogadores do jogo e nós somos os provedores do conselho. São vocês que pintam e reproduzem o filme na tela do universo, não nós. Nós apenas fornecemos os sistemas e as ferramentas para fazer isso, e gradualmente a humanidade como um todo se tornará assim. Agora que lançamos essa nova tecnologia do sistema de plasma não dimensional nas últimas 2 semanas, prevemos a mudança nos próximos anos. A mudança chegará à alma do homem, à alma da besta, e todos os outros receberão o mesmo conhecimento sem o sistema educacional das universidades. Todos se beneficiarão da mesma energia e ninguém destruirá outra vida. Os guardas de caça se perguntarão por que todos os animais estão tão preguiçosos e não vão mais caçar. Porque através do conhecimento de suas almas e da extensão do aminoácido, eles receberão o que precisam. Não será apenas o homem que não sentirá fome e não precisará matar outro ser, mas a alma dos animais e das plantas será da mesma forma. Isso é o que foi prometido nos livros sagrados, que o leão se deitará com o cordeiro. Nenhum deles sentirá fome para matar e mastigar os outros. É uma evolução real na compreensão da ciência da criação que trará o cumprimento das promessas. E estamos nesse ponto. Já colocamos um peixe no novo sistema e estamos monitorando a vida dele. O tempo que ele viverá sem comida confirmará isso. Todos vocês terão essa mesma capacidade. E se colocarmos um número suficiente desses satélites em todo o planeta, vocês não precisarão de um sistema para se conectar a ele, pois vocês farão isso por meio de sua alma. E como cachorro, gato, leão, rato, pássaro, peixe e todos os outros têm uma alma, eles farão o mesmo. Cumpriremos as promessas do passado. De certa forma, já chegamos a esse ponto. Quantos de vocês neste momento sabem como acessar esse sistema? E vocês não precisarão mudar sua respiração para obter as diferentes energias. Vocês aprenderão a se conectar ao sistema não apenas para obter suas energias, mas também para transmutar através do universo. Posso criar um campo de energia que fará com que vocês sintam um amor no coração e entendam que sua alma foi tocada. Se vocês entenderem o que isso significa, então vocês conseguiram alcançar a essência do amor do Criador quando ele toca o seu coração na dimensão da sua fisicalidade. E então isso tocará sua alma na conexão do universo, e então vocês serão devotos do Criador, que é você, e ao restante como a totalidade da criação. Nos próximos meses, com o que entregamos fisicamente, eu trarei a vocês as sensações mais incríveis que já conheceram. Vocês não conseguirão explicá-las com as palavras de um homem, mas as sentirão na essência da emoção de sua alma. Então, da próxima vez que alguém disser algo sobre a Fundação Cast, diga a essa pessoa: coloque esse fone de ouvido e depois me diga se você é tão louco quanto eu ou se todos nós aprendemos a acessar o universo e fazer parte dele. Gradualmente, começaremos a ensinar a vocês como usar os campos universais para usar a transmutação em sua vida. Para isso, vocês precisam entender sua alma e a energia central de sua existência. Espero que muitos de vocês experimentem isso. Levaremos alguns sistemas conosco para a Sana e para aqueles que quiserem ver a mágica de sua própria alma. Vocês podem comparar a diferença entre isso e o que fizemos em Manchester e Londres. Junte-se a nós em todas essas diferentes sessões e gradualmente vocês começarão a entender que um novo sistema de transporte foi disponibilizado para o homem, no qual você é o único capitão, tomador de decisões e também passageiro. É um avião de um assento da alma do homem. Eu me pergunto como e onde você aterrissará e que lembranças e sentimentos do voo você trará para nós. Desta vez não haverá porcas e parafusos saindo da hélice, e você não voará pelo assento de suas calças. Pergunta para o Sr. Cash. A definição de emoção do planeta Terra corresponde à definição de emoção da criação do Criador? Como definir e explicar a palavra emoção no reino da criação do Criador? Sr. Cash responde. Uma pergunta simples com uma resposta simples. Pergunte a ele. Quando você tiver maturidade suficiente para chegar lá, pergunte a ele. E a pergunta é feita através de suas emoções e não de palavras, porque não acho que o vocabulário da voz exista para o Criador, a menos que o homem pense que é assim. Será que a criação neste planeta estava ou está de acordo com as expectativas dele? Acho que não. Talvez parte disso. E talvez nem parte disso. Ele aprendeu por meio da interação da fisicalidade e a emoção do amor. A Terra não é necessariamente o único planeta na Terra onde existe amor. Ele existe em diferentes medidas e com diferentes forças. Muito provavelmente, um dos sentimentos ou campos mais fortes que desencadeou ele foi o amor de Mitra. No momento em que limitamos a expansão e a criação da interação dos campos do universo, é o momento e o lugar em que atingimos a compreensão, a inteligência e o intelecto da criação. Um dia, alguns de vocês e as criações de suas almas chegarão ao ponto de compreender a totalidade e talvez se tornem parte do conjunto de campos do universo que compreendem a criação e o Criador. Esses são os primeiros passos em direção a isso. Tivemos que fazer com que vocês entendessem o que é o amor do Pai, e agora vocês têm que entender que existe um Pai real e que vocês fazem parte dele. Então compreendam a totalidade do que significa ser, existir, nessa essência, dimensão e movimento. Vocês, buscadores de conhecimento, passarão a fazer parte disso quando encontrarem seu tempo, lugar e posição nesse processo. Será que está de acordo com as expectativas dele? Isso faz parte do processo dele? Tudo é, porque todos nós fazemos parte da totalidade. Se vocês quiserem entender a expectativa dele, então olhem para si mesmos. Vocês estão satisfeitos com o que fizeram e como vocês e sua alma se comportam na dimensão física aqui? Então descubra o que vocês precisam ajustar e o quanto precisam receber da alma do universo do Criador para mudar essa parte em vocês. Será muito interessante, com as novas tecnologias que desenvolvemos, ver como podemos replicar as mudanças no homem e nos animais. E por quanto tempo observaremos a existência e a confirmação da transferência de campo, ou transmutação, como você chama isso. E por quanto tempo você pode se agarrar a isso. Lembre-se de que lhe mostrei o gráfico onde você ficou com medo e pulou entre a alma da fisicalidade, a fisicalidade, e pulou de volta. Por que você não pode se soltar desde o início? Pois isso não precisa de expansão. Você faz isso com sua alma quando você sonha. Você terá que aprender isso na dimensão da consciência física. Então você descobrirá se o Criador está satisfeito com o que o homem e as outras criaturas do universo fizeram. Será que está de acordo com as expectativas dele? Ou estamos apenas jogando o jogo? Pergunta para o Sr. Cash. Como usar a emoção para criar? Existe uma condição específica e definidora para criar, independentemente do ambiente? Quais são as melhores condições para criar em qualquer lugar do universo, do Únicos ou além? Sr. Cash responde, o que posso dizer a você? Como eu sempre disse, eu pago para que você crie a emoção do amor por mim, que você me ame como uma amante. Como posso pagar para que você me ame como um irmão? Como posso lhe pagar ou lhe dar algo para você me amar como pai, se eu não sou nada disso para você? Portanto, é preciso entender como você abre o caminho para sentir e ser. Saiba qual sentimento se relaciona com o que e qual emoção isso cria. Tudo isso faz parte do que você precisa experimentar e aprender. É como ir a um restaurante que tem todos os alimentos de diferentes nações e você escolhe um pouco disso ou daquilo. Mas será que os sabores combinam? O mesmo acontece com você. Você pode carregar uma mistura de emoções dos campos do universo e se identificar com eles. E então você pode aprender a distinguir entre emoções físicas e emoções da alma. Ou será que essa emoção interage com a alma do universo ou com outra entidade do universo? No início será confuso por um longo tempo para todos vocês que passarem por esse processo. Você aprenderá a distinguir entre emoções e dimensões e ainda permanecerá na fisicalidade, mas também terá acesso a campos e energias universais. Durante suas excursões, sua alma também pode criar outras entidades que podem não assumir a dimensão da fisicalidade. Será uma bela jornada e agora criamos as ferramentas para isso. Você terá que aprender a distinguir entre o interior e o exterior da alma, como fazemos com a pele da nossa fisicalidade. Podemos medir o interior do sistema porque ele tem vida própria e cria sua própria vida. Começaremos a criar almas por meio da interação dos plasmas e do universo. E quando os colocarmos em uma formação estelar, veremos como os sistemas de transporte universal feitos dos campos da criação, criados e do Criador, tomarão forma. Os novos sistemas transportarão apenas almas e poderão percorrer a extensão do universo, pois não possuem reatores físicos. São energias que, em interação umas com as outras, criam a dimensão de uma formação estelar e conterão os campos de todas as estrelas do universo. É assim que o sistema de GPS universal é criado. Isso não é feito por satélites, e eles não cometem os mesmos erros como acontece com seu GPS. Às vezes, o GPS o leva a lugares que não existem mais, mas que não foram removidos do banco de dados dele. Isso não pode acontecer na transmutação, pois não há lugar no universo que não contenha campos e todos os lugares estão conectados uns aos outros. O sistema de GPS universal da alma é perfeito. É o homem que tem que entender como navegar com ele. Esse processo está concluído nas mãos do homem. O que importa é como o entendemos, interpretamos e se não o tornamos como algo místico. Temos que entender, analisar e aceitar, e isso nos trará um novo conhecimento. Abriremos os depoimentos da viagem da alma, mas precisamos criar novas palavras para o que experimentamos. Esperamos que quando chegarmos à conferência de 7 dias em Teherã, vocês sejam capazes de lidar com suas almas. Talvez alguns de vocês transmutem para a conferência. A escolha será sua, e nós os ensinaremos como e traremos sistemas que facilitarão isso para que vocês estejam lá. Será como você quer reagir à posição em que chegará. Quando você entrar no Irã, será que você se manifestará como um iraniano lá? Pergunta para o Sr. Cash. Posso acessar os campos de emoção do Criador e escolher o que eu gostaria de manifestar fisicamente? E depois deixar minha alma me levar até esse destino? É como quando escolhemos nossas próprias roupas e vemos onde o traje se encaixa melhor, em vez de chegarmos e termos o destino ditando o que temos que vestir? Sr. Cash responde. Esse é o seu direito dado por Deus. Você decide de acordo com o seu entendimento. Aqui o Sr. Cash menciona que ele fez um terno que combina a cultura da China e da Europa. E continua. Deixamos o sistema ligados por horas após as sessões para que vocês possam praticar a transmutação e aprender a usar os campos. Os buscadores de conhecimento podem testar fazer amor nas dimensões da alma e fisicalidade ao mesmo tempo. Será que você conseguiria desfrutar da presença do Criador? Se você conseguir aperfeiçoar isso, isso levará à criação dos filhos de Mitra, que é uma dimensão de amor incondicional e perfeição. Os filhos do universo serão criados como almas perfeitas e então decidirão sua própria dimensão. Quantas almas você seria capaz de criar a partir dessa emoção? Aqui o Sr. Cash conta uma história de pais que queriam que ele consertasse a condição do filho esquizofrênico deles. Mas como ele pode consertar a condição de uma alma bonita? A culpa é da falta de compreensão dos pais. Não se trata de um distúrbio. A alma é perfeita. As pessoas bonitas precisam aprender a ordem de manifestação e depois se sentar com os pais e se mostrar. Então cabe aos pais entender e aceitar. Eles podem elevar as almas no sistema, mas isso pode trazer mais problemas para aqueles que estão olhando apenas para a fisicalidade. As novas tecnologias podem mudar o conhecimento do homem e estamos fazendo isso lentamente. Para aqueles que dizem que não gostam do Cash porque ele fala sobre a alma, troque a palavra alma pelo plasma de sua vida. Para podermos chegar até vocês com conhecimento, podemos chamar de qualquer coisa que vocês queiram, mas entendam o verdadeiro significado. Ou vocês estão mentindo para si mesmos, ou é a falta de conhecimento que os impede de seguir em frente. Pergunta para o Sr. Cash. O que você pode nos dizer sobre o transtorno dissociativo de identidade, em que uma pessoa tem várias personalidades dentro de si, que muitas vezes se manifestam com o sexo oposto, idade, até mesmo criança e nacionalidade? Que emoções ocorreram para que uma única fiscalidade pudesse ter várias almas dentro dela? O Sr. Cash responde. Isso é o mesmo que as pessoas bonitas. Eles apenas usaram palavras sofisticadas diferentes para definir o que chamamos de pessoas bonitas. Quando as pessoas têm atitudes ou comportamentos diferentes dentro de si, isso não é necessariamente esquizofrênico. Nem é nem mesmo um distúrbio. É outra coisa. Nas pessoas bonitas, você tem a confirmação de diferentes almas com comportamentos completamente diferentes entre si. De certa forma, a existência de duas almas é confirmada cientificamente. Aqui o Sr. Cash fala sobre alguns casos de gêmeos siameses, que ele vem acompanhando há anos. São duas meninas que compartilham o mesmo corpo, têm duas cabeças, mas um só corpo, e precisam compartilhar tudo, até mesmo quando elas arranjam namorados. Agora temos o conhecimento para mover uma das almas para outra dimensão e deixar sua cabeça com a outra para viver e desfrutar. Ou, pelo menos, poderíamos permitir que uma delas saísse por algum tempo e depois voltasse. Somos nós que não entendemos como a criação funciona. Quando vemos duas faces de um gêmeo siamês, não queremos aceitar que a mesma coisa possa estar dentro de uma mesma fisicalidade. Então começamos a dar nomes diferentes para isso, mas na verdade é a nossa falta de conhecimento. Em breve espero que possamos mostrar as duas almas juntas em nosso sistema e permitir que as famílias e os entes queridos as vejam e apreciem a beleza disso. O que antes era uma vergonha se tornará uma joia para se ter. Muitas pessoas no futuro alegarão e tentarão se comportar como esquizofrênicas ou pessoas bonitas, mas na realidade não são, porque é uma beleza poder viver, ser respeitado e amado dentro de uma estrutura. O homem ainda não entendeu isso. Aqui o Sr. Cash conta a história de um homem com duas amantes e cria duas famílias, mas elas são escondidas uma da outra. É o mesmo homem, mas ele se comporta de forma diferente nas duas famílias e elas o conhecem como sendo diferente. Esse homem é esquizofrênico ou tem personalidades diferentes? Ou a emoção do tempo e do lugar cria a manifestação dessa emoção? Não entendemos a verdade sobre a criação. Quando nos transmutarmos para a China, teremos a aparência, o comportamento, a fala e a emoção de sermos chineses. Então será que eles vão chamar todos nós de esquizofrênicos? Muito em breve explicaremos e abriremos isso. Quando colocamos uma pessoa bonita nas unidades verticais, do outro lado podemos manifestar as duas personalidades. É muito simples e não é um conto de fadas. Talvez um queira ser chinês e o outro indiano, e podemos configurar na mesma máquina para criar várias condições. Então nós damos a eles a liberdade da existência. A separação das almas do que vocês chamam de esquizofrênico para a dimensão da fisicalidade se tornará uma realidade em talvez 3 a 5 anos. Nossos buscadores de conhecimento precisam entender o processo. Então pediremos ao pai e à mãe que abram a porta da unidade receptora. E será que vocês os amam de forma diferente quando vocês abrirem essa porta? Ou vocês aceitam que esses dois são sua criação? Ou vocês culpam um deles por não ter se manifestado e agora estão cientes da existência dele? Nosso conhecimento é tão profundo que acabaremos com toda essa falta de compreensão do processo da criação. Há outras maneiras de manifestar a vida e os plasmas do universo que o homem ainda não entendeu. Não posso nem dizer para vocês, porque para vocês isso é algo que não existe. Eu dei a vocês os magraves e nós os usamos em diferentes formas e formatos. Mas para vocês, ainda se trata de economizar 30% em eletricidade e que não funciona. Mas vocês já observaram como isso toca a sua alma e mudou a vida em sua casa? As brigas pararam e a casa se tornou mais amorosa. Quando conectarem esses magravs em suas casas para ver a redução física, apenas sentem-se e observem o que está acontecendo e como a casa está mudando. Eu os envolvi com os campos disso e vocês ainda estão batalhando pelos medidores disso. Dê uma olhada nos vídeos que você fez 10 anos antes de colocar os magravs e compare-os com os de hoje. Então você entenderá que realmente tocamos. Seu medidor era apenas um processo. Eu continuo dizendo para que vocês olhem para os campos e não para o medidor na parede. Vocês perderam a medição principal, que é você e a sua vida. Pergunta para o Sr. Cash. Minha pergunta é sobre os campos de denominador comum sobre os quais você falou, mas ainda estou muito ansiosa para saber mais sobre eles. Como podemos encontrá-los em nossas almas? E qual é a relação com o Criador? E o que a humildade tem a ver com isso? Sr. Cash responde. Você cria essa emoção. É como você se torna parte disso para criar essa emoção. Esse é o denominador comum. Se você mantiver humilde, se você se mantiver humilde o suficiente e não se colocar acima dos outros, você terá esse denominador comum. Um buscador de conhecimento aqui estava dizendo que sentiu a humildade do Sr. Cash durante as conferências, embora ele tenha todo aquele conhecimento e tudo mais. Ele é como todo mundo. É isso que significa denominador comum. É assim que o homem deve ser. O conhecimento e a riqueza não devem ser uma barreira entre as pessoas. Devem ser uma ferramenta para sermos mais humildes. O fato de você ter ou possuir alguma coisa não deve ser motivo para abusar disso. Você deve compartilhar. Quanto mais temos e quanto mais compartilhamos, mais pontos em comum criamos. E quanto mais comuns somos, mais próximos ficamos uns dos outros. E esse é o segredo. Quando as pessoas sentem que não podem fazer parte de algo, elas ficam com medo. O denominador comum é o amor incondicional, e isso significa compartilhar com todos. Não há como medir isso porque é um modo de viver e um modo de vida. É a maneira como o homem deve viver. O denominador comum é o amor pelo Criador e a compreensão da devoção para servir. O resto se resolverá por si só, e você aprenderá cada vez mais. Não posso dizer a você, este é o denominador comum, ou então você começará a procurar algo. Ele está em você, e você mesmo tem que encontrá-lo. Quando alguns de nós tentam ignorar isso, atribuímos a nós mesmos títulos, posições e classificações emocionais, como eu amo isso, odeio aquilo, ou quero isso, e assim por diante. Você é o denominador comum porque você está ciente de tudo isso. Essa é a única maneira de fazer isso. Ainda não criamos uma máquina para isso. Isso não pode ser colocado em um sistema e dado. Você precisa encontrá-lo por si mesmo. Quando você entender a emoção de si mesmo, então você terá alcançado o nosso denominador comum. Não há regras no mundo da criação. Não há parâmetros para estarmos dentro dele. Nós criamos os parâmetros. Aqui o Sr. Cash fala sobre como criamos passagens de primeira e segunda classe para companhias aéreas e coisas do gênero. Mas, na verdade, todos nós estamos respirando o mesmo ar e viajando no mesmo avião. E apenas criamos esses conceitos para nós mesmos. Eles não têm nenhum significado se você realmente pensar sobre eles. Podemos estender isso para a dimensão da alma. Os campos vieram e voltam para o mesmo. Pergunta para o Sr. Cash. Por que algumas pessoas são capazes de entender sobre a alma e a vida e outras não? Aqui o Sr. Cash falou sobre pessoas com deficiência e como elas recebem a distinção de especial, como as Olimpíadas Especiais ou algo assim. Ele também trabalhou com treinadores esportivos usando os GANs e esses atletas ganharam grandes prêmios porque ele elevou a alma e a fisicalidade seguiu. Vou deixar isso para vocês lerem por conta própria. O Sr. Cash também contou uma história sobre um menino de 9 anos que gostava de copiar coisas e tentou pular de um muro com um guarda-chuva e quebrou o crânio. Isso aconteceu porque ele não tinha o conhecimento. O pai era inteligente e encontrou uma maneira de canalizar a energia do menino de uma forma positiva, com orientação, e ele se desenvolveu e se tornou muito bom. Temos que aprender que há uma maneira correta de fazer as coisas. É preciso mais do que apenas um bom coração e entusiasmo. É a mesma coisa conosco. Nossa alma tem que ensinar a nossa fisicalidade como controlá-la e dar forma a ela. Então não precisaremos matar os outros. A alma fornece o alimento e a energia e nós desfrutamos o tempo. Isso faz parte do trabalho da Fundação Cash. Alguns de vocês não gostam que usemos a palavra alma. Tudo bem, então pensem nela como a energia central e aprendam a acessá-la. E isso satisfará suas emoções e fará de vocês um homem de paz. É assim que deve ser e como era. Nós mudamos e, em vez de acessar as energias universais da luz do dia, fomos buscar energia na fisicalidade. Agora estamos voltando para a alma e aprenderemos a nos tornar passageiros do universo. É tão simples quanto o ABC, agora que sabemos que o ABC existe. Pergunta para o Sr. Cash. Você poderia explicar novamente a diferença entre o decaimento dos nêutrons e a transmutação da alma do homem na morte física? Sr. Cash responde. O decaimento nuclear é o que chamamos de plasma fundamental. É quando os campos de uma estrutura não conseguem se manter a si mesmos em sua interação com o ambiente. A lei da física do plasma diz que eles não são aniquilados ou destruídos em pedaços. Eles se dividem e se separam de acordo com a força do campo. Cada força de campo se reúne e, com uma força denominadora comum, formam outra entidade. Eles podem existir em conjunto uns com os outros. Bom, aqui vai uma observação sobre esse trecho que o Sr. Cash falou. Em outras palavras, dentro do nêutron ou do plasma há forças de campo denominadoras comuns que podem existir juntas como uma entidade. Quando não há energia suficiente para sustentar o nêutron inteiro, ele precisa decidir como se dividir em entidades separadas para que ambas as entidades recebam energia suficiente para sobreviver. Como exemplo, pense em um navio que afundou e há apenas um bote salva-vidas que está cheio até o limite. Agora eles precisam decidir quem terá de ir ao mar para que os demais possam sobreviver. Eu entendo que as forças de campo dentro do nêutron que têm um denominador comum, ou seja, que são semelhantes o suficiente em força para criar uma entidade, se reunirão e se separarão da mãe. E teremos como um próton e um elétron. E eles ainda podem permanecer conectados uns aos outros e formar uma entidade maior, como um átomo ou molécula. Quando estão conectados uns aos outros, eles formam um ambiente maior do qual podem extrair mais energia. Eles podem continuar a se dividir, mas também acredito que podem se unir novamente, porque temos essa ocorrência na ciência do estado da matéria, em que os nêutrons se tornam prótons, mas os prótons também podem se tornar nêutrons. Há mais conhecimento nesse exemplo a ser ponderado. E esse tipo de ciência é muito mais divertida de se trabalhar e pensar, porque é simples e podemos entendê-la. Há implicações enormes somente nesse exemplo aqui, e isso requer mais estudo. De certa forma, o decaimento nuclear é a interação do plasma com seu ambiente de modo que ele possa existir dentro desse ambiente. Não haveria decaimento nuclear se o ambiente pudesse fornecer energia suficiente para que o material nuclear existisse e se sustentasse pelo tempo que fosse necessário. Assim, ele não se dividiria. A divisão ocorre quando não há energia suficiente do ambiente, por meio da estrutura dos outros campos internos, e isso faz com que ele se separe. Dessa forma, as duas forças de campo podem continuar a existir e obter energia de um ambiente maior. Se entendermos isso, poderemos fazer muitas outras coisas com os campos do universo. Foi assim que Mitra foi criada a partir da alma do Criador, em pacote. Então ela se expande e cobre mais ambientes. Para que haja uma Mitra e um Criador, é necessário que haja um ambiente no qual eles possam ser criados, no qual possam se expandir e no qual possam se manter. Em termos de física nuclear, decaimento atômico ou nuclear é por isso que alguns isótopos duram mais tempo antes de se dividirem. Alguns duram apenas alguns milissegundos e outros 1 milhão de anos. O de 1 milhão de anos aprendeu a criar um campo dentro de si mesmo que pode receber campos do ambiente para sobreviver. Os mais curtos não têm essa capacidade porque não têm o espectro de força de campo para obter no ambiente. Portanto, eles precisam se dividir rapidamente para que possam manter a sua estrutura. Depois que eles se dividirem, eles têm um ambiente de campo e um espectro maior do qual podem obter mais energias. Sempre podemos decair quando quisermos, então a vida é eterna. Por termos aprendido a acessar a energia universal e tirar dela o que precisamos e dar o que não precisamos, sempre nos mantemos em equilíbrio. Quando estamos em equilíbrio, não precisamos nos dividir. É assim que vivemos para sempre. As pessoas que vivem mais tempo aprenderam a se manter em equilíbrio tanto nas emoções quanto na fisicalidade. E o mesmo acontece com outras coisas. O decaimento nuclear pode levar de alguns milissegundos a milhões de anos. Isso se deve ao fato de o sistema ter um espectro de campos e poder receber o quanto precisa e dar o quanto precisa. Portanto, o ambiente não terá muito efeito sobre ele. Os que não têm um espectro não conseguem manter o equilíbrio. Por isso, precisam se dividir para criar um espectro maior do qual extrair energia. Uso muito isso na tecnologia espacial. Estamos trabalhando com a possibilidade de uma alma interagir com a outra. Trazemos outra alma para dentro e a movemos para cima e para baixo, a colocamos em posições diferentes, a retiramos e a giramos em sua posição 180 graus, graus diferentes, para ver como ela interage. Podemos replicar o processo de decaimento nuclear ou divisão dos campos. É muito interessante como elas reagem. Como físico nuclear, e o que eu entendo sobre o plasma, o decaimento nuclear é, na verdade, a criação de um ambiente maior, e não a divisão em novos átomos. Porque uma vez que o material se divide em átomos, ele ainda está em um ambiente. Mas há uma interconexão. Portanto, agora eles podem trazer um ambiente maior com um espectro maior de campos. Nessa divisão, eles podem funcionar talvez por 100 anos, no tempo do homem. Porque nesse caso, o ambiente determina o decaimento mais do que o próprio material, e nossos cientistas não entenderam isso. Usamos isso em Fukushima para confirmar a aplicação dos GANs. Criamos a energia para interromper a divisão. Criamos a interação e a conexão com os materiais nucleares que os trouxeram ao equilíbrio. Quando o material nuclear está em equilíbrio, ele não tem nada a dar, porque está em equilíbrio, portanto, não há radiação nem interação nuclear. É muito simples se você entender. Pergunta para o Sr. Cash. Desculpe interrompê-lo, mas ontem estávamos conversando e a dúvida era se manteríamos ou não a conexão com a Terra, porque você disse que é impossível retornar à Terra após a morte. Quando transmutamos, temos um decaimento como um nêutron que se torna um elétron. E quando morremos, essa conexão desaparece? Porque você disse que é impossível retornar à Terra. Sr. Cash diz: ela não desaparece. É preciso descobrir onde ele se localiza e que expansão ele cria entre os dois. O mundo da criação é tão grande, não desaparece ou não se perde. Você precisa descobrir onde ele está e com o que ele está interagindo, ou que roupas novas ele está usando. No futuro, poderemos localizar para onde nossa alma foi após a morte. Poderemos identificar a alma por meio de sua força de campo e depois fazer a correspondência no espaço e no tempo. As almas têm emoções diferentes e podemos separar a emoção do amor e enviá-la para onde a alma da sua mãe está e ela sentirá esse amor. É por isso que oramos por nossos mortos. Se prestarmos atenção, há alguns milissegundos em que realmente nos conectamos com a alma. Não importa se você reza para sua mãe, para Cristo ou para quem quer que seja, você fornece a energia e se conecta a eles. Quando você vai à igreja para orar e sentir algo, isso não significa que veio de Cristo. Pode ter sido o homem sentado no banco ao lado ou qualquer outra pessoa de outra galáxia. Sou um cientista, não somos mágicos ou algo do gênero. Agora podemos entender o quadro geral da criação e o conhecimento da criação. Pergunta para o Sr. Cash. É possível haver uma troca de energia entre um ser encarnado na fisicalidade e seus ancestrais que já partiram? E se isso poderia de alguma forma ser prejudicial para as almas? Sr. Cash responde: Esse tipo de pergunta só vem de brasileiros. De certa forma, eles estão se referindo à magia negra ou à colocação de feitiços nas pessoas. Se você entende o trabalho do plasma, então você não pode tirar dele o que ele precisa e não pode forçar alguém a tirar dele. Basicamente, ninguém pode tirar de seu plasma o que você não permite que tirem. Na América do Sul, dizem que a alma foi tomada pelo demônio e esses tipos de coisas, ou que a alma entrou em sua pele. O mesmo acontece na África. Temos que entender o processo da criação e saber qual é a realidade. Para aqueles que querem se juntar à Fundação Cash, o Sr. Cash aqui brincou dizendo que isso tomará conta de toda a sua vida. Você já está envolvido se você está aqui. Depende de sua capacidade e de como você pode contribuir e servir melhor as outras almas. Que o Sr. Cash fala que os livros estão traduzidos para o chinês, mas temos que obter permissão para publicá-los na China. Há cerca de 400 artigos escritos sobre diferentes tópicos. A humanidade ainda não atingiu a maturidade de compreensão para que alguns desses artigos sejam publicados, porque eles levarão para a dimensão física e não compreenderão a totalidade da estrutura. Esses são alguns dos motivos pelos quais não divulgo muitos trabalhos. Talvez daqui a 50 ou 100 anos possamos divulgá-los. Alguns têm um conhecimento muito profundo da criação. Pergunta para o Sr. Cash. Percebi que quando estamos em paz, não temos o gatilho da fome, mas se em algum momento houver alguma variação emocional no ambiente e nos deixarmos conectar a ela, corremos para comer. Então, será que a paz é um alimento? Sr. Cash responde. Presumo que quando você tem alimento, você está em paz. Você não precisa dele, não é? Depende apenas do que o satisfaz e do que é aceito para satisfazê-lo de acordo com você mesmo, qual a força do campo e qual a emoção que lhe traz paz. E será que essa é a verdadeira paz? Você precisa entender por que você vai atrás do alimento. Será que é uma emoção falsa quando você busca alimento? Você quer apenas algo para fazer, mastigar ou ingerir? Pergunta para o Sr. Cash. Qual é a origem dessa semente que alimenta a emoção de criar e permanecer em um conflito que de alguma forma pode estar na emoção da alma da fisicalidade em todos nós? Sr. Cash responde. Confirmação da existência. Algumas pessoas criam conflitos para confirmar a sua existência. E outras estão lá para dizer, eu existo por causa do conflito. Aqui o Sr. Cash deu o exemplo das cruzadas, uma luta de 200 anos por Jerusalém. Na verdade, foi o Papa que decidiu pessoalmente fazer a guerra, que acabou sendo perdida. Então, de onde vem um conflito e uma guerra e quem decide? E por que decidimos entrar em conflito com uma pessoa e não com outra? Pelo mesmo motivo. Nós decidimos isso internamente. É um conflito entre a alma da fisicalidade e a fisicalidade para confirmar a nossa existência. Aqui o Sr. Cash falou sobre como os conflitos são criados nas famílias quando um pai decide favorecer um filho em detrimento de outro, em vez de amar e tratar ambos igualmente. Criamos conflitos em nossa vida pelo comportamento entre a alma da fisicalidade e nossa vida física. Essa é a raiz de muitos problemas em casa, entre relacionamentos e até mesmo nos governos. Pergunta para o Sr. Cash. Você falou sobre a compreensão por meio do intelecto. Isso é o mesmo que o senso comum? Ou de outra dimensão? Há uma orientação da alma aqui? Sr. Cash responde, pode ser das duas maneiras. Você precisa distinguir qual é qual e como. É uma habilidade, um conhecimento que aprendemos e adquirimos. Pergunta para o Sr. Cash. A mídia sempre enfatiza eventos e notícias em que a emoção estimulada é o medo, a tristeza, a revolta, entre outros. Estou errado em pensar que isso é uma manipulação intencional das massas? Sr. Cash responde. Tem sido e será usado dessa forma, é claro. Depende de quem está por trás disso e o que estão tentando fazer. Aqui o Sr. Cash fala mais sobre o Oriente Médio como uma superpotência está tentando justificar alguma ação por meio da mídia. Depois ele fala sobre como países como o Irã e os Estados Unidos fazem planos pré-estabelecidos para bombardear lugares para que não se transforme em uma guerra. E as massas e a mídia ficaram felizes assim em relatar uma história falsa. Então você entende como eles controlam. Pergunta para o Sr. Cash. Qual é o livro didático mais preciso sobre a vida de Jesus? O Sr. Cash responde: nenhum. Porque é assim que as coisas são. Tudo sobre Jesus foi escrito 300, 400 anos depois de sua morte e no boca a boca. Aqui o Sr. Cash explica mais sobre as religiões e como elas escreveram os livros sagrados para se adequarem a si mesmas e fizeram alterações ou copiaram histórias de heróis locais daquela época e mudaram os nomes e adicionaram isso às suas próprias escrituras usando o nome de seus profetas. Os centros religiosos, como o Vaticano e os centros judaicos, não permitem que as histórias verdadeiras sejam divulgadas, porque isso pode prejudicar sua reputação e o seu ponto de controle. Tente ler as histórias da época, se puder encontrá-las, e depois compare elas com o que está escrito nos livros sagrados, como a história de Gilgamesh, da Mesopotâmia, que se torna Noé no Antigo Testamento, que foi escrito 2000 anos antes. Novamente, você não encontrará essas informações em um livro didático, pois quem tentar escrever esse tipo de coisa não terá permissão para fazer isso. Mas o que você pode fazer é encontrar pequenos fragmentos de informações de diferentes fontes oficiais e combiná-los com seu próprio entendimento. É nesse ponto que a alma pode ajudá-lo. Se você entender a essência da religião, então você irá ler isso de uma perspectiva mais profunda. E quando a pequena voz interior disser que isso não faz sentido e não se encaixa no significado essencial, não negue essa voz. Continue a segui-la e veja onde ela o leva. É como se olhar no espelho e descobrir a verdade. Lembre-se, o senso comum diz que um homem de Deus não deve matar. Essas não são as características do Criador. E usar o nome de Deus para criar destruição é a característica e o comportamento do homem, e não tem nada a ver com o Criador. Se os cristãos vivessem a vida de Cristo, então o planeta Terra teria se tornado um paraíso, tanto para homens quanto para mulheres, porque Cristo amava os prazeres da vida física. Há alguns historiadores judeus que escreveram sobre esse homem chamado Cristo, e você verá como isso está longe da realidade do que eles lhe deram. Se Deus é tão bondoso como estava escrito no Antigo Testamento, como ele poderia ordenar olho por olho? O significado real não era que você deveria cortar seu próprio olho se acidentalmente ou intencionalmente tirasse o olho de outra pessoa. Em vez disso, você teria que se tornar os olhos da pessoa pelo resto da sua vida. Portanto, se você tirasse o olho de um homem, você teria que conduzi-lo todos os dias e se tornar seus olhos como uma forma de retribuição. Isso é o que realmente significa. Esse é o verdadeiro Criador, e não o homem que mudou isso. Da mesma forma, se você matasse um homem, você se tornaria responsável pela família dele e pela sua própria. Se esse fosse o caso, então ninguém mataria outra pessoa. Ainda convido todos vocês a se juntarem a nós em Sânia, pois acho que será um divisor de águas na vida de muitos de vocês. Esse é o fim do Índice Rápido, do Workshop número 523.